Tipo 5220, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no meia, livre ILS, reporte estabilizado. A 2000 no 0 no meia, reporte estabilizado, tipo 5220. Por meu Delta Serra Alfa, chame sinal Salvador na frequência 119.35. 119.35, Delta Serra Alfa. Tango Tango, livre de restrições, continue subindo para nível 100. Ok, vai acender para 100, Alfa Tango Tango. Papá Romeu Delta Serra Alfa, mantenha-se em condições visuais no corredor Vera Cruz, reporte Paripe. Para Paripe, Serra Alfa. Então, Mike Beck 44, livre acionamento, sanitário. Vitória da Conquista. Se pudermos liberar o redução de altitude, a gente vai seguir no 285 para, 255 para a Conquista. 5220, bom dia, avistado. Livre pouso, pista 1-0, vento 120 graus, 1-3 horas, confirma o trem. Vai baixar mais 15 segundos. Sim, reposto trem baixo travado. Tá, 5220. Meu Charlie pode acender já para o 105. Papá Romeu Charlie, suba inicialmente em condições visuais a nível de voo 065. Subindo para o 065, Romeu Charlie. Papá Romeu Charlie, qual nível que o senhor solicita final? Sim. Travado, trip 5220. Copiado, trip. Estacionado, pronto para o táxi, Vitor Michael Beck. Autorizado, reporta para ingresso, Vitor Michael Beck. Autorizado, reporta para ingresso. Alô, papai, autorizado, táxi, reporta para ingresso, 107. Delta Serra Alfa, ciente, reporte rotatório visual com campo. Reportará rotatório visual com campo, Delta Serra Alfa. Será que seria possível o pouso na 1-0, o que acha? Aguarde, Delta Serra Alta. Patango Vitor Mike Quebec, autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento 110 graus, 12 nós. Envio 050. 050, chegar na Mari 4090. Azul 4207, Recife na 251, secundário no 3325. 251-3325, secundária, 4207. Controle Salvador, Oceanair 6255, bom dia, deixa a informação mais. Oceanair 6255, bom dia, cena de indicação, chegada a Mari, desce, mantenha 060. Identificou para o 060, Oceanair 6255. 118, decimal 6. 118, 6, boa. Zulu Papa Eco, autorizado ingresso, correção, mantenha o ponto de espera. O Zulu Papa Eco tem aeronave aproximando para pouso na 17, mantenha o ponto de espera. Confirmando, a aeronave vai pousar na 10, mas está aproximando pela final da 17, aguarde. Torre, Papa Romeu Delta Serra Alfa. Papa Romeu Delta Serra Alfa, continua a aproximação, ingresso a final da 17, aguardando para gerar pista no 0. Vitor Mike Quebec, decola aos 119.35 agora, tem um bom voo. 119.35, bom trabalho, Vitor Mike Quebec. Controle em Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolou nossa escuta. Vitor Mike Quebec, 1.000 pés, corredor Axé, reporta através do farol da barra, quando possível seu estimado de pouso. Vitor Mike Quebec, 1.000 pés, corredor Axé, reporta fora da barra, está estimando pouso aos 1.508, Vitor Mike Quebec. 1.508, Vitor Mike Quebec. Papapá Alfa, Tango Tango, Recife, no 26, decimal 0, secundária no 288. 260, 288, Alfa Tango Tango. Romeu Delta Serra Alfa tem contato visual com o campo? Negativo, senhor. Gente, o Delta Serra Alfa ingresso final da 17, reporte visual com o campo. Cliente, não será possível, 10, senhor? Fará uma aproximação pela final da 17 e gerar base para a cabeceira 10. Afirmativo. Charlie, controle. Prossiga. Livre ascensão 105 na proa do destino. 105 na proa do destino, Robert Charlie. Delta Serra Alfa, faça uma curva à direita com proa sul e reporte visual com o campo. Proa direita, sul, reporte visual com o campo, Serra Alfa. Controle, tá. Tango, eu sou instruído agora pelo centro a te chamar novamente. Tem essa escuta do controle. Te aguardando para gerar base, o Delta Serra Alfa. Ciente, foi para. Delta Sierra Alfa, autorizado a girar base, reporta final da 10. Delta Sierra Alfa avistado, check trem autorizado, pouso pistão no zero, vento 090 graus, 13 nós. Identifique e desça para o 070, chegada a Mari. 070 na Mari, 740. Azul 4060, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meia, rebote estabilizado e LS. Confirmando, autorizado 2000 pés, reportagem estabilizada e LS 4060. Correto. Geração, não há tráfego a reportar. Tango Zulu, Papai Eco, vento 110 graus, 10 nós, autorizado, decolagem da 17. Controle Salvador, papapapa, Tango Tango, vai passar o 090 para uma centena. Gente, prossiga para uma centena, aguardando transferência de comunicações, Alfa Tango Tango. Aguardando, grava para o Tango Tango. Delta Sierra Alfa no solo aos 48, libera a direita e chama 121 no decimal 1 o solo. Papa Eco decola aos 48, autorizado a iniciar a curva à esquerda. Reporta liberando o eixo da 1028, Zulu Papa Eco. Curvando à esquerda, vai reportar o. Liberando o eixo de decolagem da 10, Zulu Papa Eco. Controle Salvador, Oxeré 6255. 6255, prossiga. Visual no setor, se autoriza por Adiduna descendo a todas as Rio Baixo. Afirmativo, ajuste 10 no meia, reposto estabilizado. Afirmativo, reposto estabilizado, Oxeré 6255, quando na Adiduna 2 Rio Baixo. Papá Romeu Charlie, ciente, mantém escuta, aguarde transferência. controle, o azul 4060, solicito um 360 aqui para matar a velocidade, está muito veloz aqui, não vai dar para executar o procedimento. Ciente, então arremeta em frente a tráfego, em aproximação atrás da aeronave 4060, aguardando novo sequenciamento. Sim, Matias, subindo 2 mil pés, aguardando sequenciamento. Oi, ator. Controle Salvador, boa tarde. Papatango, Zulu, Papaeco, corredor forte, mil pés. Curve à direita na proa 250. Ciente, subindo para 2 mil pés. Azul 4060, direita 250. Zulu, Papa Eco, corredor forte, 1 no mil pés. Está mantendo corredor forte, mil pés, Zulu, Papa Eco. Tem uma centena livrando o terminal Salvador, terminal agora alta. Confirme. Atingiu até uma centena, livrou o terminal, 60 milhas da passagem. Confirme, Zulu, Papa Eco. Salvador Visual, com a pista no 0, Xanem 6255. Gente, complete final de Xanem 2, 118.6, Xanem 255. 1866255. Zulu 4060, direita 290. Direita 290, 4060. Exato, Papa Romeu Charlie, manter nível de voo 085. 2209. 221, 7, Torre Salvador, chegou em 6255, final da 10, baixa trabalho. Ocean 6255, boa tarde, tráfego já avistado, tem livre pouso na 10, o vento 1-10 graus, 1-4 nós. Ciente, livre pouso na pista no 0, Ocean 6255. Jet 6740, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3 mil no 0 no 5, 7740. Azul 4060, curva à direita para o 325. 325, 4060. externo, 4060. Negativo, curva direita para o 060, azul 4060. Direita 060, já. Barra Romeu Charlie, chame centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Dia. Para interceptar o localizador, curva direita para o 060, livre LS, reposto avisado. Livre LS, 4060, obrigado. Azul 4060, correção direita 090. 090, obrigado. Tem que interceptar o localizador agora. Chané 6255, solo 57, direita 121, décima 1. 21, décima 1, Chané 6255. Livre LS, reposto estabilizado. Papa Eco, autorizada ascensão a nível de voo 095. Nível 095, Zulu Papa Eco. 060. 186, obrigado, bom dia. Bom dia. Objeto 6740, desça para 2000 pés, livre LS em aposta estabilizada. 2000 é pé estabilizado, 6740. Final da 10, cheque 3. Baixando agora. Reporte embaixo travado, azul. Pô, agora sim, baixado travado, sinal de 4.5, azul 4060. Autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4 nós, o azul 4-0-6-0. 4-0-6-0, livre pouso. Salvador, bom dia, Chanel 6140, ponto de espera está pronto. O Chanel 6140, mantém o ponto de espera da 10. Papa Eco, confirme tipo da aeronave. Romeu Vitor, 10, Zulu Papa Eco. Visão WebJet 6740. Ciente completo final, estamos em torre 198, decimal 6. 866, 470. No solo aos 1500. Libera a direita e chama o solo 121, decimal 1. Libera a direita, 121. 2 Salvador, bom dia, WebJet 6740. Passou externo, baixado e travado. WebJet 6740, tráfego já avistado. O vento 100 graus, com 14 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso, 6740. Xenem 140, visual com o Boeing da Web, final da 10. Afirmo. Após a passagem do Boeing da Web, a linha aí mantém, tá 10. Xenem 140. Após a passagem do tráfego, a linha mantém na 10, Xenem 6140. Papaiaco. Consiga. Frequência no 208, dá presente? No 208, Zulu Papaiaco. Controle Zulu Papaiaco, 208. Papaiaco, ciente, mantenha na escuta.